com brilho de paixão. Em cada esquina, em cada gosto, em cada rosto, solto na multidão. Em cada esquina, em cada gosto, em cada rosto, solto na multidão. Você vem de lá com chiclete na boca e diz, eu canto todas. Você vem de lá requebrando doida, e eu tomo todas só pra te encarar nesse sol de verão. Te encarar.